Oi, gente! E aí, gente? Eu sou a Aika. E eu sou o Kusuki. Esse é o nome do Kusuki. O Fora do Povo, como ele dizia. A gente tá... estamos tentando jogar uma coisa nova pro Online Animes, na parte do jornal. Não deixar ele morrer, porque tava muito legal. Não é, Kusuki? Pois é. Nós tínhamos uma antiga versão dele escrita. Inclusive com a Katiuki, quando deve aparecer aqui também para gravar com a gente. Mas não deu certo, e acabou que foi deixado a tempo. Nós estamos tentando voltar com essa, com esse jornal em podcast. Tomar então, eu sou o Matheus, que suco, molho animes, violinista, roqueiro, tá? Eu sou muito música clássica, eu gosto de jogar. E você, Eka? Eu sou tipo vida louca, não, só que não, tá? Me chamo Tamiris, eu sou viciada em animes, eu tô sempre em evento, eu tô sempre zoando, sempre tentando fazer um cosplay. Um dia eu faço da Rory, que é a foto da minha fake, no caso, só que não, não é muito, eu fazendo dela. E sou fã do, infelizmente, eu sou fã do online, eu tô acompanhando. O fórum de mim é novo. Eu conheci o fórum por causa do jornal, do companheiro do jornal, o bar da Tifa. E realmente não sei que tinha morrido o jornal, até que o Kusuki veio e me trouxe a proposta de tentar reativar ele. E surgiu a ideia do podcast, né? Isso aí. E estamos tentando gravar há algum tempo e tomar que está certo. Verdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho da gente. E apresentar os animes que a gente gosta, fazer um top 5 das cenas engraçadas que a gente achou e outras lutas muito legais que a gente gostou também. Né, Aika? É isso aí. O nosso top 5. Isso aí. Pode começar. Bem, óbvio que toda pessoa vai jogar pedra, quem não gosta, mas eu gosto muito de Naruto porque me parece muito com o Akira. Psicologicamente, claro, porque na aparência não tem nada a ver com o Akumi. Mas eu gosto muito dele, sou muito fã dele, do Gai. E, sei lá, cara, quando eu vi ele atravessando o Madara no mangá, eu pirei. Justamente não é muito, cara. Pois é isso que eu tô falando aqui. Precisava me jogar, me atirar pedra. Mas eu gosto. Deu certo. Bom, mas a fase, pra mim, pra quem não sabe, eu posso avistar. E Dragon Ball, óbvio, né, claro, mas o meu top 5 não é o Dragon Ball, é o Inuyasha, com certeza. Foi o primeiro anime que eu acompanhei, desde o primeiro capítulo. Aika. Assim, eu acho bem mais engraçado, assim, nesses animes, que o cara destrói planetas, mas apanha de uma mulher. Já era o melhor anime do mundo. Como é que é? O cara destrói planetas, mas apanha de uma mulher. Ah! É! É! É porque a mulher sabe. Resumindo. Que coisa, não. Outro que eu gosto bastante também é o Bleach, que eu vejo muito isso. Como a rua do Ichigo sempre se agredindo. É uma coisa muito engraçada ao mesmo tempo, porque o Ichigo é um dos caras mais fortes e leva um tapa de uma garota no meio do nada, que voa pedras, destrói prédios por causa de um tapa dela. Tipo, a coisa mais engraçada do mundo. Super normal. Mulher TPM é triste. Bem, um que eu gostei bastante também foi o Death Note, que inclusive aumentou meu QI, acreditem. Aumentou meu QI. Que me fez pensar bastante nas outras coisas. É, verdade. Depois eu te mostro. E eu gostei muito desse anime, por causa do L, principalmente. Do Matsuda. Claro. Você é? Eu vou fazer um spoiler aqui. O fim do anime ele é bem chocante, né? Ninguém esperava que fosse acontecer aquilo, no fim. Né? Eu não vou contar nada, mas obviamente muita gente tá escutando, já ouviu falar. Que a forma que aconteceu, que a forma que acabou, foi meio triste e ferida ao mesmo tempo. Entendi. Reza a lenda que, de acordo com o fim do anime, na versão do diretor, que seria um filme, O nosso querido e famoso Hype, ou Light, na versão dublada, né? Muito feio, por sinal. Seria virado um Shinigami. Isso porque as pessoas não leram o livro do L em Los Angeles, que também revela o nome do L. Ah, isso aí eu não vi. Boa questão. Outro anime que eu gosto muito também é o Inazuma Eleven, anime bem bobo, de futebol, inclusive. É de criança, praticamente, mas, cara, eu gosto muito daquele anime. Tanto que a maioria dos fóruns que você me procurar, eu tô com o... A foto daquele cara do chapéu. Que parece uma mulher, mas não é. O Kuzuki. Cara, eu gosto muito do cara. É muito bolado. Meu Deus. Enfim, Aika, vamos pro top 5? Vamos pro top 5. Continua. Bom, meu top 5. Eu vou começar com uma coisa bem normal. Que todo mundo deve ter visto. Que foi o Naruto beijar do nada o Sasuke. Foi a coisa mais ridícula. Foi a coisa mais ridícula que teve. Mas ai, ai, foi lindo! Na verdade, não. Né? O cara, a mulher, foi um pé praticamente. Pois é. Essa tensão aí no meio de a gente criança, que não é de criança. Na verdade, é um amor escondido entre um e o outro. Corta. Encerramos o assunto. Bom. E, na verdade, o anime na versão, na primeira parte dele, que é quando ele tá criança, é muito legal. As lutas são legais, o jeito tá legal. O Shippuden, que na minha opinião, óbvio, né? Mas o Tales da vida não vem que toca pedra. Assim, o clássico começa a ficar legal a partir de quando o Sasuke começa a querer fugir da vila. A partir daí, mas sim, fica legal. Ficou legal. Deu um tchan no anime. Ficou muito, muito triste. Mas aí começou, na verdade, tipo, ele começou a ser muito, muito... Sério? São os episódios de linguiça, esse é o problema. Pô, quem não pirou na luta da Chiyoba contra o Sasori? É... complicado. Não, vamos deixar o Naruto de lado, fazer uma também. Continua o tapaz aí, calma. Assim, no meu quarto lugar... Eu vou colocar uma luta bem... Gostei muito. Que foi ameaçado aquele cara lá do Hellcone. Usou os dois novos comandos. Aquela foi uma das melhores lutas. E ali ele não se gaba em momento nenhum. Ele pode estar ganhando a luta e ele não se gaba. O maneiro dele é esse. E... Eu não tô lembrando disso. Meu terceiro lugar vai pra aparição da Nel. A Nel Abuki. Uhum. Que foi uma das coisas mais perfeitas também do anime. Vamos, cara. E... pra encerrar meus dois últimos, vai ser a luta do Gaara contra o Deidara. Segundo lugar, que foi uma das lutas mais legais que teve do Naruto e por todo. Com certeza. E em primeiro, eu vou deixar o Madara esculachando toda a Aliança Ninja. Ah! Eita, tinha amigos bons. Continuando. E esse é meu top 5. E aí, Ari? Top 5? Pra mim? No caso, seria de anime e cena, né? Uhum. O top 4 pra mim, como eu já falei, me acha. A cena mais legal que fica na minha cabeça até hoje foi o primeiro Senta, ou usuário, né? Que a Kagome diz pro Miyasha. Que ele fica fogo da vida, que literalmente ele é um cachorrinho na mão dela. Em segundo lugar, com certeza, Dragon Ball. E a cena mais clássica, com certeza, é a da primeira temporada, quando o simplesmente Yantia aperta o peito da Bulma, chama que é a mensagem do Zé. Aquilo quando eu vi, quando eu lembro até hoje, quando eu ia piar, Primeiro que eu tirava, eu vi aquilo lá e caí rindo muito, achei muito engraçado. Foi uma coisa idiota, muito divertida, mas tempo. Em terceiro, Death Note, a cena que mais tá mais legal foi quando, infelizmente, o L morre, né? Porque ele confiou no Raito. Ele sabia que o Raito era o Kira. Ah, e teve uma hora que ele abalou a cabeça dele. Ele ficou confuso, o Hélio. Que ele queria ser amigo do Raito, mas desconfiava do Raito. Exatamente. É que como ele considerava o Raito amigo dele, ele não conseguia admitir, de certa forma, que o Raito era o Kira. Entendeu? Então ele tinha um conflito dentro dele mesmo. O L era muito perfeito, era uma coisa só. É. Foi a cena que mais marcou, assim, ali. Foi muito triste ver aquilo. Eu chorei quando o L morreu. Eu confesso, eu chorei muito quando o L morreu. Ainda mais quando o rato da cara risadinha nojenta pra ele. Eu fiquei muito puta da cara. Né? Mas o fim do anime compensa tudo. Assim. Quando você vê o fim do anime, a gente esquece isso, se sente um alívio. Que a gente sente vingança no fim do anime por parte do desenhista, né? Do carinho lá fodão. E aliás, curiosidade sobre Death Note, reza a lenda, que ninguém sabe quem é o desenhista realmente do anime. E que basicamente o próprio L, né? Teria sido um personagem baseado no próprio desenhista. Que teria algumas coisas parecidas um com o outro. Isso aí é isso que a gente discutiu, eu e meus amigos discutimos muito, porque é uma curiosidade muito grande. A gente pesquisou muito e não conseguiu achar o verdadeiro desenhista, porque é cada vez que a gente vai pesquisar na internet, é um desenhista diferente que dizem, né? Deixa eu ver, acho que está em quarto lugar agora. Em quarto lugar, eu não tenho uma cena que me marcou, mas é um anime muito bom, Bastard é um anime de 6 episódios, bem curto. Eu olhei ele já faz uns 2 anos, 3 anos atrás. Indico ele muito. Todo mundo que me pergunta sobre um anime novo, eu indico. Que fala basicamente sobre um mago. Mas não é um mago comum. É um mago que se acha poder. O pica das galáxias, como dizem hoje em dia. E ele quer ser dono de tudo. Ele quer a mulher do outro, ele quer o castelo do outro, ele quer o reino todo, ele quer a terra do futuro. Então vale muito a pena. Como eu disse, não tem uma cena dele, mas eu indico muito. Bastardo. Em quinto lugar, outro anime que eu não podia comentar, alguma cena marcante, que é um anime tenso, Beetleborgs. Pesquise. É um anime muito bom pra vocês, já estão sacando de esquema. Não vou comentar mais nada, porque eu acho que vai estar no top 5 com chave de ouro. Fibon Black, indico mesmo. O que tu acha, Su? Ótimo, ótimas indicações. Se você quer detestar os animes, fale com a Aka. Brincadeira. É isso aí, pessoal. Esse foi o capítulo piloto do nosso jornal do Animes. Assim, nós fomos... Ironicamente, não teve nenhuma notícia. Nós vamos começar mais na brincadeira e depois vamos vendo o que, que vai dar. Se o pessoal vai gostar, se vocês não gostarem, que vocês se danem também. Brincadeira. Então, principalmente quem gostar e achar que foi uma ideia legal, que ficou legal, por favor, deixe um recadinho carinhoso, com beijos e abraços, dizendo que ficou legal. Né? Estamos também recrutando repórteres. Se você se interessar e gostar, você fala com a gente, que a gente descola uma vaga aqui pra você. É isso aí. Quem quiser participar aqui do podcast também, pode levantar a mãozinha, que a gente dá um jeito de encaixar vocês junto pra ter uma conversa mais bagunçada, né? Contate-nos por MP no Animes ou nos procure no Skype, Tele360. Isso aí. Então, até mais, pessoal. Muito obrigada pra quem se prestou a escutar e a gente tenta voltar já.